Infringir diversos, quinto mandamento à luz do dia. Mandei adolescente pra pinçar óssea, pra tá na toplaxia. Sangue trocado por glicerina, maquiagem pra cadáver, por uma merda de um Samsung J7 Prime. Anunciei o assalto no ponto, correu como reação. Não quis perder o bem que tava pagando prestação. Me senti tirada, tirei pelas costas, vi que faleceu. Virei um covarde que matou alguém com padrão de vida igual o meu. Fiz uma mãe pobre como a minha, os prantos desmaiar, porque queria colar no fluxo com as mina pra gastar na adrenalina. Fugi me sentindo bandidão, colei no bar contando vantagem, reagiu. Derrubei o cuzão, me gabava quando começou a cobertura da mídia. Era um estudante indo trampar pra ajudar no aluguel da família. Com a cocaína nos neurônios fazia sentido, mas conforme feito foi passando, fui me vendo arrependido. Enquanto a civil me identificava, ouvia meus parentes, a cena do B.O. me corroía, martelava minha mente. Que merda que eu fiz com tanto banco, hotel Granfino. Fui escolher um da minha classe pra meter um latrocínio. Polícia invadindo a quebrada, tentando me encontrar. Cobertura intensa da imprensa, resolvi me entregar. Fui motivado, não pelo cerco dos porcos, mas porque já tava tirando perpétua na prisão do remorso. Sou réu, confesso, apertei o gatilho. Cego, desorientado, fui fantoche do rico. Vou derramar o sangue de um dos nossos. Mereço perpétua na prisão do remorso. Sou réu, confesso, apertei o gatilho. Cego, desorientado, fui fantoche do rico. Vou derramar o sangue de um dos nossos. Mereço perpétua na prisão do remorso. Olha nós roubando o mercadinho da quebrada, que montar com FGTS pra não vir ordem da playboyzada. Dando coronhada, cessando sinais vitais, pra pegar no cachepô no bolso R$150. Mó erro esperar o semelhante e abrir o portão, pra enquadrar e depenar casa em zona de exclusão. Sei que o estado põe na nossa mão a arma, mas arrastão no trem no busão pra mim é mó mancada. Lembre que é do seu povo atindo pro emprego, que você pede bolsa, brinca, arranca aliança do dedo. Tem cadeia que até já deram aviso. Ladrão de fita sem futuro, aqui não tem vaga, é proibido. Na cela superlotada, toda noite um pesadelo, a vontade do suicídio rondava o tempo inteiro no bonde indo pro julgamento. Que me afligia era sentar no banco dos réus, encarar a família. Entre lágrimas ouvi o veredito, que doeu menos que os gritos de assassino, assassino. Sabia que era 20 pela campanha Band Globo. Motivo torpe, matei e levei o produto do roubo. Vi o retrato do menino na mão dos parentes. Tinha 17, uma vida inteira pela frente. Por ter posto seu nome no atestado de óbito, vou cumprir pena pra sempre na prisão do remorso. Sou réu, confesso, apertei o gatilho. Cego, desorientado, fui fantoche do rico. Vou derramar o sangue de um dos nossos. Mereço perpétua na prisão do remorso. Sou réu, confesso, apertei o gatilho. Cego, desorientado, fui fantoche do rico. Vou derramar o sangue de um dos nossos. Mereço perpétua na prisão do remorso. Sistema que é nossa inteligência, pondo na mira a CG de leilão do entregador da pizzaria. Que é nós contra nós, longe dos prédios do Morumbi, pegando gol bola do vizinho pra pôr em outro chassi. A escola que você invade pelo computador é a única chance de vitória do sofredor. Pra ter uma creche na área demora décadas, e nós rouba o material didático, a brinquedoteca. Atitude é túnel que vai pra tesouraria. Não ajudar idoso no banco pra catar aposentadoria. Toda vez sacamos revólver pra um favelado. Quem promete a pena, capitão, se elege como mais votado. Nervoso, vou trombar mãe da vítima. Aceitou participar da justiça reparativa no dia. Não olhei nos olhos, tava envergonhado. Chorando, falei quanto queria voltar no passado. Não acreditei quando ela segurou minha mão. Em vez de ofensas, disse: você tem meu perdão. Voltei pra sala desconcertado, com certo alívio. Juro, nem eu perdoaria o assassino do meu filho. Fomos todos destruídos pelo plano político que me pôs no crime, me fez apertar o gatilho. Deixou de um lado antes matando saudades com foto, e de outro eterno matriculado na prisão do remorso. Sou réu, confesso, apertei o gatilho. Cego, desolado, gatilho, cego desorientado, fui fantoche do rico por derramar o sangue de um dos nossos. Mereço perpétua na prisão do remorso.